Olá, olá, sejam muito bem-vindos, esse é o Tatu Bola, e eu tô aqui com a Carol Costa. Olá, pessoal! E com a Ju Browner. Oi, hein? E hoje vamos falar sobre essa cidade linda, maravilhosa, que amamos. São Paulo e suas zonas. Falando um pouquinho da história de São Paulo, ela surgiu no dia 25 de janeiro de 1554, no pátio do colégio, a cidade nasceu em volta de um... Como é que chama? Não é um convento aquilo, né? Não. É uma igreja, não é? É, o importante é que, assim, a cidade nasceu pelas mãos dos jesuítas que estavam na região catequizando índios, né? E é isso. Por isso que eu acho que tem uma igreja lá. Então, mas era a Companhia de Jesus, eles vieram pra catequizar os índios. Agora, realmente, eu não tenho certeza se tinha uma igreja ou não. Não, mas tem hoje. Hoje tem, tá. Hoje é uma igreja ali. É, tem até um restaurante junto lá, se eu não me engano. Bom, mas surgiu ali e a cidade começou a ganhar corpo, ganhar espaço, porque ela acabou virando um entreposto comercial. Muitas missões de tropeiros passavam por ali, que estavam abrindo espaço para dentro do Brasil, e era uma região estratégica. Aí naquela região lá tem um monte de coisa interessante para quem não conhece São Paulo. Muita gente que mora em São Paulo a vida toda não conhece os pontos turísticos, não sabe o que visitar dentro da cidade. Às vezes você passa do lado de uma construção que tem uma história muito grande e não tem ideia do que aquilo seja, né? Logo próximo ali do parte do colégio, a gente pode começar falando da Catedral da Sé. É uma igreja bem antiga. Ela tem um estilo neogótico e é interessante você entrar nela, porque ali já dá pra identificar cores do Brasil dentro da igreja, né? Eles pensaram em colocar o verde misturado com o amarelo. Tem um órgão lá bem grande que eu não sei se funciona mais, mas ele tá lá. E é uma igreja assim que você entrando nela, você percebe que a ideia que eles estavam tentando transmitir era de grandiosidade. Tem aquela, não sei se é abóboda, acrópole, como é que chama aquela parte? É cúpula. Cúpula. Eu não recordo. Bem alta, bem grande, né? Daquela, você olha pra cima daquela visão de infinito. E tem um passeio pago que você pode fazer lá dentro. Embaixo do altar, ali pelas laterais, tem umas criptas interessantes. E tem, inclusive, o primeiro índio catequizado tá lá dentro, né? Eles fizeram um painel de bronze, assim, na frente do túmulo dele. É bem artesanal a coisa. Eu ouvi falar que é mal assombrado. É, eu achei que iam ser galerias enormes, que eu ia passar por debaixo de toda a cidade e tal, mas é meia dúzia de buraco com algumas pessoas enterradas lá dentro. A maioria é bispo, esse tipo de coisa. E ela foi reconstruída, né? Em 1900 e tanto, ela foi reconstruída, essa catedral. E uma curiosidade interessante é que os mosaicos, todos os materiais lá, foram trazidos da Itália de navio. Outra igreja que tem na região lá é o Mosteiro São Bento, que é uma igreja que tem uma proposta totalmente diferente. A proposta da Catedral da Sé é mostrar aquela igreja grande, imponente, né? E a do Mosteiro São Bento é ter aquela coisa de submissão dos monges. Então você entra lá dentro, o clima é super pesado, as paredes são todas desenhadas com gravuras chapadas, sem sombra. Tem um monte de símbolos lá que você vê, tem muita gente que fala que é da maçonaria, símbolos egípcios. É difícil traduzir o que tem nas paredes. E tem aquele lance de que qualquer lugar que você tá lá dentro, sempre tem uma estátua de algum santo ou de alguma figura olhando pra você. Então você tá sempre lá de cabeça baixa, vamos dizer assim. Sendo julgado, né? Sendo julgado. Mas ela é bem escura, né? Lá dentro, assim, diferente da Catedral da Sé, ela é bem iluminada, assim, tem bastante cores. O mosteiro, ele é bem, assim, escuro, tons de marrom, assim, então você se sente meio... É meio opressor, né? É. Tem uma pessoa enterrada bem no meio lá, se não me engano é um bandeirante famoso. Interessante ver missa lá, porque a missa é celebrada pelos monges e eles não celebram a missa olhando pro público, né? Eles celebram a missa olhando uns pros outros lá. E tem cantos, não sei como é que chama, gregorianos, eles cantam durante a missa, é bem legal. Lá dentro tem uma lojinha também, onde você pode comprar algumas coisas que eles cozinham lá dentro, pão de framboesa, tem umas coisas legais. Mas, assim, o que eu não gosto do mosteiro, como do centro em geral, é porque ao mesmo tempo que você tá vendo um lugar histórico, bonito e construído, tem muito morador de rua, sabe? Então, ali mesmo, na frente do mosteiro, na hora que você sai, tem meia dúzia de crianças, idosos, pedindo dinheiro, tentando vender alguma coisa, sabe? Então, meio que quebra o clima, assim... É, qualquer lugar do centro de São Paulo que você for, você vai ver mendigos, gente pedindo dinheiro... E também cheiro de mijo, né? É o aroma de São Paulo. É, então, e dá dó de ver tantos prédios tão bonitos, com tanta história, todo destruído, né? Ou pichado. É, tem muita fachada ali de prédio mais antigo, daqueles de poucos andares, assim, que tem o ano na fachada e você vê alguns muito destruídos. É uma pena, né? Bom, seguindo ali do Mosteiro São Bento, alguns pontos que a gente pode destacar também pra se visitar é o prédio do Banesp. É bom lembrar que tudo isso que a gente tá falando é no centro de São Paulo, né? A partir ali do pátio do colégio, a gente vai mencionar alguns locais próximos ao centro. É, ali mesmo é tudo pertinho, dá pra ir a pé, lá na Torre do Banespa mesmo, é bem perto ali, praticamente um quarteirão. Não tem que pagar nenhuma taxa, na verdade, é gratuito pra subir, é só apresentar o RG e você tem que meio que fazer uma baldeação de elevador pra subir até em cima, porque são muitos andares, o elevador é bem antigo, então se você tem medo de elevador, não suba, porque o elevador é lotado de gente, vai fazendo aquele tec, tec, tec, até chegar lá em cima, e você tem que fazer uma baldeação de elevador até chegar no topo. Mas chegando lá em cima é bem legal, dá pra ver a cidade inteira. Mas, infelizmente, a vista é toda nublada por conta da poluição, então você acaba vendo uma camada preta em uns pontos dos prédios, né? É, deve ser interessante subir lá à noite, né? Mas com certeza não deve ser aberto pra visitação. Não, não é. Ah, e também ali perto da Torre do Banespa tem o prédio da Bovespa, que era considerado uma das maiores bolsas de valores e tudo mais. E aí, quando você entra lá, antigamente, tinha até uma simulação, sabe? Como seria você investir na bolsa, como que os corretores da bolsa fazem e tudo. Hoje em dia, é só um videozinho que você assiste, vai passando pelas salas, dá pra ver como são as estações de trabalho, mas é legalzinho também, é bem pertinho. Essa parte de bolsa aí acabou virando menos populosa, né, com o tempo, já que o pregão é todo eletrônico. Outro prédio interessante ali na região é o prédio... Eu não lembro exatamente onde ele fica, mas é o prédio da nossa caixa. Ele virou um museu. É legal você andar, porque é um prédio muito antigo. Então, por exemplo, hoje a sala do presidente é sempre em cima, né? Nesse prédio aí, a sala do presidente é bem no meio. E tinham várias portas de acesso, assim, onde você podia chegar na sala e você ver a foto dos presidentes da Caixa Estadual, né? E ver que uma das... Se eu não me engano, o último ou penúltimo presidente da Caixa foi o Maluf. É tipo um plot twist que você tem no meio do passeio. E lá funciona um museu. Tem guia pra você passear lá, ver obras de arte, esse tipo de coisa. Aí saindo lá da região da São Bento, você já pode pegar o como é que chama aquilo lá? Um viaduto? É, o viaduto do chá. Você passa por cima do viaduto do chá e chega lá na Santa Efigênia, compra bastante pendrive. Cabo de PlayStation. Cabo de PlayStation, gato net, essas coisas, é lá que você encontra. Qualquer tipo de coisa da China, fora da China, é lá. É, tudo relacionado a eletrônicas, né? Também tem bastante coisa assim de... Lâmpadas, luminárias, né? Isso, material de eletrônico. Instrumentos musicais também, tem muita musicais. Coisa lá, e equipamentos sonoros, tem bastante coisa relacionada a esse nicho também. E seguindo reto, até o final da Santa Efigênia, você chega ali na Cracolândia, né? Se você tiver outro objetivo de compra fora a área de tecnologia, também no final da rua você encontra. Aquela parte lá já tá bem decadente. A própria Santa Efigênia ali, se você ignorar o comércio e começar a andar nas ruazinhas transversais ali, é muito feio. Mas ali é um centro de tecnologia bem interessante, assim. É, tem muitos lugares que fazem assistência técnica. É porque tem tudo e é bem mais barato, né? Por exemplo, você vai comprar, sei lá, um carregador. É muito mais barato do que você comprar no shopping ou em alguma loja, assim, num bairro. E você ir até lá, acaba valendo a pena pela variedade, né? E pelo preço peças mesmo. De computador também. Se você, sei lá, quebrou a sua placa-mãe, queimou, você vai lá e você encontra qualquer tipo de coisa relacionada à tecnologia. É pra você também que tá a fim de ser passado pra trás, é um ótimo lugar também. É, tem que ir assim, um pouco mais consciente. Marinheiro de primeira viagem é melhor ir dar uma pesquisada antes. É, vai com alguém que conhece, porque senão você vai acabar comprando, vai achar que vai comprar um videogame e você sai de lá com uma caixa cheia de tijolo. É, bem por aí mesmo. Ali na região tem a famosa Galeria do Rock, que é, na verdade, a Galeria da Camiseta. O que mais vende é camiseta lá. E caneca. Caneca, tem alguns negócios de tatuagem, tem como comprar tênis. É, tem muito estúdio lá de tatuagem, pelo menos faz muitos anos que eu fui na Galeria do Rock. E era um polo de roqueiros e de todo tipo de nicho de música, né? E muitos lugares que faziam tatuagem, body piercing também. É, bem antigamente começou, tipo, um ponto, assim, dos encontros dos punks, né? Que era ali e tudo, mas aí foi passando o tempo, aí foi entrando os emos, aí foi começando a virar uma mistura e hoje não tem, assim, só roqueiro, né? Tem gente de tudo quanto é lugar que vai conhecer, porque as lojas têm muitos CDs, assim, de bandas de rock, essas coisas que às vezes você não encontra em outros lugares, né? Ainda tem uma outra loja de vinil lá dentro também. Uhum. Então, seguindo pro outro lado ali da São Bento, a gente acaba descendo a ladeira Porto Geral, né? E indo pro lugar que é a sucursal do inferno, a 25 de março. Ó, o Sufré da Nestlé é um real. E qualquer coisa que foi roubada nas estradas do Brasil, de algum jeito aparece lá, meu. Se eles roubaram ontem um caminhão de escova de dente, vai ter todos os camelôs vendendo escova de dente na 25. E o que mais me intriga são aqueles camelôs que, tipo assim, o cara tem a coragem de abrir um camelô, porque aí ele vende uma bolsa, uma carteira, um tênis, uma pinça. Tipo, ele vende um item de cada, que claramente é tipo uma bolsa de alguém que foi roubado. Ele tá vendendo os itens separadamente em um camelô, né? Não, e é um camelô invasivo, essa galera lá. Eles já vêm testar o produto em você, eles estão vendo perfume, ele vem jogar o perfume na tua cara, no teu olho. Não, o mais legal é aquele equipamentozinho de massagem que você tá andando pela rua, ele vem, encosta aquilo nas suas costas, leva um susto. Aqui é a massagem, olha a massagem de graça. E teve uma vez que tava eu e meu pai, teve um amigo dele que veio do Chile. Aí meu pai, não, você tem que conhecer a 25 de março. Só que meu pai saiu na frente falando no celular e me deixou pra trás com o cara. Aí de repente chegou aqueles caras fazendo massagem na cabeça, massagem nas costas. E o cara ficou paralisado assim na rua. E eu, não, é normal, vou mandando. Aí ele ficou olhando assim pra uma cara de desespero e não sabia o que fazer. É terrível a 25. Não, ah, eu acho o paraíso das compras, é uma maravilha. Tudo que você quiser você encontra lá, desde bijuteria até cadarço de tênis de sapato. Então é muito bom se você quiser fazer compras, 25 de março está disponível para todos. Fora a Galeria Pagé, né? Ah, que sim. É maravilhoso também, você pode comprar meu de tudo. Tem assim, camiseta Tommy Hilfiger, tem todas as melhores marcas, se encontram lá. Celulares também, capinhas, películas, perfume, tem de tudo. Perfume, jogos de videogame. Acho que até videocassete você ainda encontra lá. Talvez. Fita cassete. Fita cassete. Nossa, a Galeria Pagé é um lugar estranho. Porque eu não sei como é que cabe tanta mercadoria dentro de um espaço fechado. Eles vão empilhando no teto, assim, você não consegue andar direito lá dentro. Aí vem aquela tiazinha com aquela bolsa enorme, pendurada no cotovelo, passando no corredor lá, jogando todo mundo pro lado. Ou então você tá andando assim, aí de repente seu alguém entra de você. Olha a caixa pesada, a caixa pesada, a caixa pesada. Aí você tem que sair correndo da frente, porque tem um louco vindo com uma caixa gigantesca. E se você não sair da frente, ele te atropela. E tem antigamente só tinha a Galeria Pagé, né? Agora tudo, qualquer prédio lá que dava acesso, eles fizeram filiais da Galeria Pagé. Shopping 25, shopping isso, shopping aquilo. Que todos têm milhões de barraquinhas lotadas de produtos chineses. Eu acho que a galera, é o camelô que consegue pagar aluguel esse daí. Vou confessar que eu adoro comer esfirra na 25 de março, porque tem muito árabe lá e tem umas esfirrarias que são dos árabes mesmo, assim, sabe? É aquela bem gordurosa, mas é gostoso, vale a pena. Tem os doces árabes maravilhosos lá também. É aquele que você come e escorre pelo braço, isso, né, a meleca? Exatamente, né? Que você já se queima, já suja sua roupa, tudo de uma vez. Mas é bom você ficar besuntada de óleo lá pra conseguir passar, transitar entre as pessoas, exatamente, né? É isso que você tem que fazer. Só não é recomendado nas épocas de Natal, Dia das Crianças, porque realmente vira um inferno na Terra. Não, nenhum tipo de proximidade de feriado você pode ir lá. Não. Próximo lugar interessante para visitar é o Mercado Municipal, que depois da última reforma que teve grande lá, virou ponto turístico, né, da cidade. Agora você consegue comprar lá uma toranja de R$500, um monte de fruta de... Uma o quê? Desculpa, não sei. Sei lá, que é uma toranja. Uma toranja. Nunca ouvi falar dessa fruta, então, desse Então, qualquer vegetal. Fruta que você nunca ouviu falar, lá tem lá. Ah, sim. Não, é, mas você pode ir lá e você pode ir degustando também. Que você vai andando, os caras vão dando as coisas pra você experimentar. E tem o famoso sanduíche de mortadela, né? E o pastel de bacalhau também. Uhum. É, o sanduíche de mortadela, que pra quem não sabe, é mortadela com pão. Assim, é tipo 500 gramas de mortadela. Né? É muita mortadela. É, não dá pra uma pessoa comer com um sanduíche inteiro. Ainda. Não dá. Não, aí tem vários tipos, né? Tem com queijo, sem queijo, com tomate seco, sem... E é interessante, assim, porque... Na parte de baixo, eu não sei se depois da reforma continua assim, mas na parte de baixo tem vários quiosques que tem os lanches, né, que você pode comer lá em pé mesmo. Mas na parte de cima, Tem os restaurantes mesmo, que é uma parte mais chique, assim, do mercadão. E que aí você pode sentar nas mesas e degustar os pratos. Degustar os pratos. Falou bonito. É porque é gourmet, né, gente? Não, mas aí embaixo é legal, porque você vai indo, aí você vai experimentando e tal. Aí teve uma vez que eu fui lá, nem lembro com quem. Tava esperando, a pessoa tava procurando alguma coisa muito específica. Ah, lembrei. A gente tava procurando o açaí em fruta. E, meu, não tem lugar nenhum. Só que eu me cansei de procurar e eu achei um cara que foi muito atencioso numa barraquinha. Eu comecei a experimentar. Ele falou que era o brigadeiro natural, tâmaras com morango. Meu, eu experimentei de tudo quando tinha coisa lá. Não comprei nada, virei as coisas, fui embora e não teve problema nenhum, né? Isso que é bom lá. Você não fica constrangido de comer de graça. Achei isso triste. Desonesto, não aprovo, tá? Ah, meu, mas do se você moço, comer, né, a tâmara com morango, você vai entender o que eu tô falando. Porque é uma delícia e é, sim, um brigadeiro natural. Porque é muito bom. E por que você não comprou do pobre moço? Que é R$500, deve ser. Eu não comprei porque eu não fui comprar tâmaras com morango. Eu fui comprar fruta do açaí. Não tinha, por acaso, se alguém está procurando açaí mesmo em fruta aqui em São Paulo, não vai encontrar porque eles não podem trazer de lá do Pará para cá. Porque ela estraga no meio do caminho. Então, eles não vendem. Ah, então em natura não tem, mas tem congelada. Não. Isso, só congelada. Ah, sim. Disso eu não sabia. Também não. Pois é, só descobre essas coisas quando você tem essa necessidade específica, né? Que, na verdade, nem era pra comer, era apenas para decoração. Nossa, então precisava mesmo ser natural. Você podia ter pego coquinho ali, mais barato. Eu peguei de plástico, né? No caso, aquelas lojas de decoração que tem aquelas... Tinha uma loja de decoração que vendia açaí de plástico. Não, então, aí não era açaí de plástico, mas era, assim, aquelas bolinhas pretas que pode ser o que você quiser, né? Se você quiser que for jabuticaba, enfim, o que quiser. E eu batizei de açaí e foi isso mesmo. A criatividade aí tá pra isso, né? Exato. Outro lugar do centro interessante pra gente é a Liberdade, né? Ah, eu adoro a Liberdade. A Liberdade é muito legal. Se for final de semana, tem sempre uma feirinha lá, algum evento japonês. É porque a Liberdade é, é como se fosse Chinatown, só que é japonês e é no Brasil, né? É, e falam que a maior colônia, né, japonesa fora do Japão é aqui na Liberdade. É, e pra quem não é de São Paulo, acredite, em São Paulo tem muito japonês. O pessoal que não é de São Paulo, quando vem pra cá, fica: oh, meu Deus, japonês! Porque em outros estados não é tanto assim. Não tem tanto, né? E lá é legal que também tem muitos restaurantes, né, japoneses com... Assim, lógico que hoje em dia tem restaurante japonês em todo canto, mas tem muitas coisas diferentes lá, né? Lojinhas de comida japonesa, assim, de bugigangas mesmo, de bolachinhas e chocolatinhos. É bem legal. Tem uma doceria lá, bem grande também, que faz, tipo, uma bomba de chocolate imensa. Tem uns negócios assim lá também. Ah, porque os doces japoneses são bem diferentes do nosso. Feijão, não é? Uhum. Nossa, eu já comi aquilo, achei tão esquisito. É esquisito. É diferente. É um paradigma que não... Não esse é? Esse feijão supero, e doce. Mas tem uma galeria, tem várias agora, né? Galerias que você pode ir lá e comprar um monte de brinquedo japonês, de chaveirinho de celular, essas coisas. Mas na Liberdade tem muito mais coisa. Tem karaokês pra todo lado. Ah, é verdade. Você pode alugar uma sala de karaokê lá com seus amigos, se divertir. Tem um lugar lá que você pode fazer shiatsu e acupuntura também. É mesmo, tem tipo uma faculdade de acupuntura, né? Olha, legal. Não, não sei se é bem uma faculdade, mas é um lugar lá que eles ensinam mesmo a técnica e você pode ir lá e pagar um preço super barato pra fazer acupuntura ou massagem com os alunos. Então você, que quer ser furado de graça... De graça não, você tem que pagar um valor irrisório. Você tem que pagar um valor pequeno, mas tem que pagar. Achei que era tipo o cabeleireiro, escola de cabeleireiro, que você vai lá e corta de graça. Não é de graça não, a escola de cabeleireiro é R$2. É R$2. Meu Deus, esse mundo tá perdido. É R$2 pra um aluno ir lá e cagar no seu cabelo todo. Ah, então eu vou abrir uma escola de cortar membros e vou cobrar também das pessoas pra cortar o braço delas. Muito errado isso. Ah, é porque, sei lá, acho que tem que usar os instrumentos, né? Tem que ter toda a parte de... Esqueci o nome. Pô, mas os alunos já pagam isso com o valor da mensalidade que eles pagam para aprender, né? Agora o cobaia que vai lá cortar o cabelo não tinha que pagar, né? É, escola de dentista paga também pra ir lá? Não. Eu arranquei meus dentes do siso de graça. Olha aí. É um pouco mais perigoso, né? Mas... foi bastante ousado da minha parte, confesso. Eu me caguei inteira, mas deu tudo certo. Putz, fazer uma cirurgia desse jeito, eu não... Não, e o pior é que eles foram, assim, super zoeirão, né? Eu lá, com a minha boca inteira aberta, três caras, assim, lá, futucando. Aí um deles vira e faz... Ai, meu Deus! E faz uma cara de sério. Aí eu... Nossa, já, meu, tremi meu corpo inteiro. Ele, brincadeira, acabou. Eu, nossa... Que raiva, né? Quase infartei. Filha da puta da faculdade, mano. Tava no barzinho lá, tomando uma, depois foi operar você. Pois é. Ainda bem que foi só arrancar, né? Arrancar não tem erro. Vai nessa. Tem erro, são os daqui pontos, a, né? Vai que ele cola minha bochecha no meu dente. Daqui a 20 anos você vai ver as sequelas que ele te deixou. A menina lá do meu trabalho, deixaram uma lima dentro da boca dela. Ela foi tirar um dente, ela tava com maior dor de dente. Ela, vocês não sabem o que aconteceu, o dente já deixou uma lima dentro da minha boca. Oi, eu acho melhor vocês verem isso. Calma, vai ver, tem alguma coisa que eu não tô nem sabendo. Não, se não tá doendo, tá bom. Não doeu, não importa. Aqui, seguindo no tópico, tá a Cracolândia. A gente já falou da Cracolândia. Então, mas achei meio estranha essa posição que você colocou a Cracolândia, porque a Cracolândia não é na luz? Ah, sim. A Cracolândia, ela está espalhada por vários pontos da cidade, né, na verdade. Porque... Essa é outra Cracolândia. Não, a Cracolândia é bem grande. O centro todo é uma grande Cracolândia. É, onde tá o crack é a Cracolândia. Não, mas tem a original, a oficial, que é na luz. Você mas que tá procurando a Cracolândia oficial, procure a luz, Avenida Tiradentes. Não, mas é que é tudo ali perto, entendeu? Tipo, o final da Santa Efigênia sai ali na Sala São Paulo, que é ali do lado do Parque da Luz, entendeu? E ali é a maior concentração, eu acho, né? A Sala São Paulo é um lugar excelente pra visitar. É verdade, esqueci de colocar na lista. Tem concertos incríveis. Ela foi reformada com uma acústica, então é a melhor sala de concerto que tem no Brasil. O municipal, ele é provavelmente muito maior... Mas em qualidade, a Sala São Paulo é muito, assim. É muito legal. Eu já fui assistir um concerto, é incrível mesmo. Eu também. Agora, é um lugar que eu nunca fui, mas eu queria muito ir, é o Teatro Municipal, né? Eu nunca fui em nenhum dos dois. Super sem cultura, né? Mas eu pretendo, está nos meus planos. Outra coisa que tem na Sala São Paulo, eu não vou lembrar se é o primeiro dia de todo mês ou o último dia de todo mês, tem uma exposição lá de... Como se fosse um encontro de carros antigos, de colecionadores. Então, você pode ir lá ver um monte de carro antigo, esse tipo de coisa. Que legal. Funcionando no estacionamento ali da Sala São Paulo. Emendada na Estação da Luz, né? Quando você vai na Sala São Paulo, você vê os trilhos lá do lado. Que é colado também na Pinacoteca, né? Que também é um passeio legal, né? Assim, bem cultural. Acho que praticamente todo paulistano já foi na Pinacoteca. É, a escola leva, né? Uhum, meio que obrigatório. Tem alguns lugares que a escola sempre vai te obrigar a ir. Não tem jeito. Mas é legal a Pinacoteca, né? Sempre tem algumas exposições diferentes lá. É, o pessoal da Pinacoteca costuma ser mais ousado, né, na hora de trazer artista. Então, coisa diferente é mais lá. Eu não fui porque eu esqueci de pedir pra minha mãe assinar o papel no dia anterior. Esqueceu, eu não pude ir com a escola. Ai, que pena, hoje eu vou ter que dormir o dia inteiro. Mas você nunca foi na Pinacoteca? Só na porta lá. Ah, eu fui uma vez, mas eu não fiquei muito tempo, porque cheguei, tava prestes a fechar, e aí eu dei uma voltinha rápida lá dentro mesmo pra conhecer, mas foi pouco tempo. E do outro lado da Pinacoteca, a Pinacoteca e a Estação da Luz, elas são cortadas pela Avenida Tiradentes, né? E do outro lado da Avenida Tiradentes tem a Rua das Noivas, onde tem muito vestido de noiva, e só. Roupas de festa em geral, né? É bem por aí. E aí a Rua das Noivas, ela liga ali a Cracolândia, a Estação da Luz, até o coração mesmo do Brás. Você já sai ali da Cracolândia, muito louco, passa lá no Brás, compra um monte de roupa chinesa. Roupas e sapatos também, né? Roupas e sapatos. Dependendo do horário, você ainda pega a feirinha da madrugada, que é, com certeza, o purgatório. Eu já fui na feirinha da madrugada, confesso. Nossa, muito difícil aqui. A pior coisa do mundo é você ir na feirinha da madrugada com chuva. Porque eles colocam umas lonas, assim, entre uma barraca e outra, e elas vão acumulando água e vai descendo, né? Então, em determinado momento, aquela água... Ela escolhe uma pessoa ao acaso e fala assim, se fudeu, chá! Ela acha uma vítima. Exato. Mas, meu, fui na feirinha da madrugada e é bem complicado, porque realmente tem muita coisa barata. Aí você vai lá, passa e compra uma blusinha de 10 reais. Aí você chega em casa e vai experimentar uma manga mais comprida que a outra, sabe? Tem dessas, então... Até que ponto vale a pena, né? Comércio ali no Brás é comércio de roupas. Então, o pessoal que vem do Brasil inteiro pra fazer compras ali, chega nos ônibus muito cedo. Aí começaram a fazer uma feirinha da madrugada lá pra esse pessoal, pra já começar a comprar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. É, mas eu já fui nessa feirinha da madrugada, só que não era de madrugada. É um lugar, assim, um galpão bem grande, né? Que ficam vários estandezinhos de roupas e eu achei mais tranquilo, assim. Não tava muito cheio e... É que eles construíram essas estruturas aí pro pessoal agora, porque antes era na rua mesmo. Ah, tá. Começava ali na rua Monsenhor de Andrade e subia Oriente a feira da madrugada. E tava ali pra levar sua alma junto. Eu estudava ali, eu descia do ônibus e me sentia abrindo picado na selva, assim, sabe? Eu sentia que eu tinha que pegar um facão e começar a cortar pra abrir caminho pra passar. É muito difícil aquele pedaço. Só que ao invés de mato, você tinha que cortar os chineses coreanos que ficam ali. É, na época que eu ia pra lá, era a geração Bolívia, assim, eram os bolivianos que estavam dominando. Mas eu gosto de fazer compras lá, porque não é só roupas, essas coisas. Tem muita coisa assim pra casa, sabe? Aquelas lojas de 99 que tem meu balde, pregador, sabe? Desculpa, eu adoro mesmo comprar essas coisas. Eu tenho que comprar aqueles pregadores coloridos, saleiros, não sei o quê. Eu adoro comprar essas coisas. Todos esses lixos de plástico. Ó, se você quiser decorar sua casa, já sabe. Braço, é o lugar. Lá vende muito tecido também, né? Mas ninguém compra mais tecido, assim. Não, sabe o que vende também? Bastante bolsa. É, bolsas e coisa, artigos em couro, couro xing-ling. Também em couro de vaca sintética. Por exatamente 30 reais. Uma vez que a gente foi lá, aí a bolsa era 30 reais. Aí eu, ah não, muito caro, faz 10. É louco? 30 leão. E tem algumas lojas que é complicado você comprar uma peça, né? Você tem que comprar várias. É atacado. Algumas são. Muita coisa lá é atacado. Ah, mas assim, você pode comprar um atacado que é, por exemplo, 50 reais. Ou muitas vezes é um atacado de 3 peças. Então é quase um atacado, né? Não é um atacado muito... Eu comprava direto roupa lá e eu tinha 3 bermudas iguais. Já tive tênis, um de cada cor. Comprei 2 tênis lá, um de cada cor. Iguais, mesmo modelo, só mudava a cor. Camiseta também. Comprava de 6 pra cima. De bacia. De bacia. Ah, mas por exemplo, ia lá, aí já ia minha mãe, minhas tias, aí já comprava coisa pra mim, pra minha irmã, pros meus primos. Aí já saia atacado. Cada um comprava uma camiseta, já era 15 camisetas, já dava atacado. O problema é que você tinha que comprar tudo na mesma loja, né? Sim, aí a gente saia todos combinando, né? Só que cada um com uma cor, né? Então isso acontecia muito. A gente sair pra passear todos com o mesmo modelo de camiseta e tênis, só que cada um de uma cor. Meninos e meninas. Minha família era bem unissex. A gente usava tudo igual mesmo. Ali no Brás também, eles construíram o grande Templo de Salomão, que é aquela igreja universal gigante. Cabem 10 mil pessoas, né? Cabem 10 mil pessoas e custou 680 milhões. Uma pechincha. Barato. Custou menos que uma estádio da Copa. O valor da minha casa. Não, mas assim, é uma mega construção, né? Falaram que teve vários blocos, não sei das quantas, que vieram direto de Israel, e as oliveiras que vieram não sei de onde, né? Então saiu barato pra caramba esse negócio. Foi um ótimo negócio, né? E agora é um ponto turístico, né? É, um ponto turístico. Mas assim, você tem que pagar pra entrar lá? Não, é gratuito, todo mundo pode entrar, é liberado, eles pedem pra você ter, assim, cuidado com as vestimentas, né? Pra não ir com roupa muito curta, esse tipo de coisa. E não pode entrar com celular. Então, se você tiver com celular, eles têm aqueles armarinhos tipo de banco, sabe? Que aí você coloca o celular lá, pega uma chave e aí pode entrar. Eles revistam bolsa, revistam tudo, porque não pode entrar com celular e câmera. Mas é bem legal, lá dentro é super bonito, sabe? Tem uma mega estrutura mesmo. Aí você entra, antes de começar o culto, eles ficam passando umas imagens, assim, tipo, de águas, cachoeiras, tocando uma musiquinha zen pra você se acalmar, sabe, entrar no clima e tal. Mas como é que nem Aparecida do Norte, que tem um complexo de alimentação, aí tem o complexo de lojinhas, que você pode comprar as coisas. Não, lá não tem nada, é só o templo mesmo, aí... Se não me engano, tem outros andares, que pra cima eles têm uma rádio, né? E aí tem a sala das crianças, pra elas não atrapalharem no culto lá. Mas é basicamente só isso. É tipo uma igreja gigante. Isso. Ah, sim. É, Aparecida é mais um, como eu diria... Não sei dizer. Uma Disneylândia. É, uma Disneylândia pros católicos. Os católicos, tem de tudo ali, né? Tem. É pra passar o dia, vamos dizer assim, né? Lá no Templo de Salomão você vai assistir a missa. Você só vai pro culto mesmo. Eles falam pra chegar com antecedência, porque deu o horário, eles fecham as portas e ninguém mais entra. Então não tem essa de chegar atrasado. E aí onde você vai, assim, os auxiliares lá, sei lá, eles ficam com umas roupinhas, assim, meio angelicais, sabe? Te direcionando o caminho. Então onde você vai sempre tem alguém pra te dar uma informação, sabe? É bem, bem estruturado nesse sentido. Eu sou da Leste, quase top de Angra do lado. Agora, seguindo ali do Brás, a gente pode começar a falar da Zona Leste, né? Famosa Zona Leste. É o lugar onde as pessoas andam com o carro rebaixado, braço pra fora. E o funk no último. Funk no último. Ou seja, maravilha, tudo de bom. E o lugar onde ou você é corintiano ou você tá morto. Não, brincadeira, mas a Zona Leste é a zona mais populosa de São Paulo, né? Sim. É que a Zona Leste tem a fama de ser a zona mais violenta da cidade de São Paulo, né? Mas nem deve ser, né? Ah, ela é bem violenta, assim, mas eu acho que São Paulo tá violenta como um todo, né? Lá você tem o Parque do Carmo. Que é muito legal, eu acho que a melhor parte da Zona Leste é o Parque do Carmo. Porque, na verdade, eu fui lá uma vez só, que foi na virada esportiva que teve. E eu queria muito fazer o passeio de balão que tava tendo lá, que eu achei incrível. Balão de ar quente, assim? Isso. Só que eu cheguei atrasada, já tinha acabado a fila e logo começou uma tempestade, né? Então, assim, me ferrei porque eu não fiz o que eu queria, ainda fiquei na chuva no meio do parque. Não, mas... que bom, né, que você não subiu num balão no meio de uma tempestade. Ah, isso sim. Isso foi uma sorte. Foi. Olhando por esse lado, foi. Mas o parque, assim, ele é bem grande, sabe? Ele é bem... ele é bonito, tem aqueles espaços pra fazer churrasco, sabe? Apesar de ser meio vazio. E ele tem o Bosque das Cerejeiras, né? Que eu acho que é... uma das atrações mais legais, assim, do parque. Só que elas só florescem uma vez por ano, né? Então, quando não tá florescido, não dá pra ver nada. É só um monte de árvore seca. Mas esse Bosque das Cerejeiras, o maior bosque de cerejeiras fora do Japão? É isso aí. Então, ele é bem grande, assim, tem muito. Acho que tem mais de 3 mil árvores lá, sabe? Parece ser bem bonito. Quero ir quando florescer. É, cerejeira, pra quem não sabe, é aquela árvore que solta as flores rosinhas, né? Que... a gente vê muito em tatuagem japonesa. Bem típica, né, do Japão. Outro parque grande que tem por lá é o Parque Ecológico do Tietê. Fica no Cangaíba. Que também é muito legal. Fica assim, os coatis ficam soltos. Mas um alerta, quem for, cuidado. Porque os coatis, eles estão acostumados que as pessoas dão comida pra eles. E calma lá, né? Minha hora que eu abri a mochila, eu tirei um saquinho de supermercado, assim... o coati veio correndo, se pendurou na sacola, eu comecei a gritar, meu, segurando a sacola, ele ficou pendurado. Aí eu comecei a gritar, assim, a sacola rasgou, caiu no chão, o coati caiu no chão, espalhou todos meus cookies, minhas coisas lá do meu piquenique. O coati catou o meu cookies balduco com gotas de chocolate, saiu correndo pro meio do mato. Na hora que ele viu, ele olhou pra trás, ele viu que tinha mais coisa, ele largou o cookies e voltou. E eu não acreditei, meu, eu recolhi o resto das coisas, enfiei tudo na mochila, ele ficou olhando assim pra mim. Aí ele pegou os cookies e correu pro meio do mato. Eu falei, gente, olha o nível dos coatis roubando comida das crianças. É, na Zona Leste até o coati é malandro, hein? Até cuidado. O coati é Corinthians, meu. Daí, assim, o problema é que é plástico, né? Eles podem... e outras, essas comidas são super industrializadas, né? Então, assim, quem for... de preferência pra levar frutas, né? Pra dar pros bichinhos. E as lixeiras também. Eu queria até fazer uma reclamação oficial lá no parque. Porque as lixeiras, elas ficam no chão e elas não têm tampa. Então, tudo que você joga, os bichinhos vão comer. Então, tipo, tudo que é de plástico, sabe? Eles lambem, eles comem. Isso faz super mal, né? Lata de refrigerante, né? Deve ser exato, é perigoso. Mas aí também tem os macaquinhos que ficam lá. E tem o pessoal que vai dar banana e tudo. É bem legal lá o parque. Fora isso, né, se você levar as comidas certas e jogar logo pros coatis não ficar segurando, você não vai ter nenhum problema. É, tem que pagar o pedágio do coati, né? Exato. Agora voltando um pouco, porque isso fica tudo bem no extremo, né, da Zona Leste. Se você voltar um pouco ali, logo no começo, mais próximo do centro, tem a Moca, que é um bairro bem tradicional de São Paulo, todo mundo conhece, lotado de italiano, onde tem o Juventus, aquele clube de futebol que já não faz mais sucesso há uns anos, né? O pessoal sofre bastante, mas o clube em si é um ponto de encontro, muita gente frequenta, muita gente gosta, e de vez em quando acontecem umas festas legais por lá. A gente já pode começar a falar da Zona Sul, né? Não, peraí, temos que falar também que a noite da Zona Leste é bem agitada, né? Tem muitos barzinhos ali pela região do Tatuapé. É, Tatuapé, como é que é o nome daquele bairro que tem o nome? O shopping também com o mesmo nome? Anália Franco. Anália também Franco. Tem bastante coisa ali pra agitar a sua noite. É o pessoal que... é o bairro mais nobre ali da Zona Leste, né? É, então Zona Leste não é toda ruim, né, pessoal? Tem que lembrar que tem um lado bom ali. Sim, que não. Tá ficando cada vez melhor, né? Cada vez mais cheio de lojas, restaurantes, né? Cada vez mais coisas bacanas ali, né? Sim, ali naquela região do Anália Franco e do Tatuapé tem bastante restaurante também. Eu acho que até tem algumas baladas, mas não conheço. É, eu sei que ali no Tatuapé tem bastante pubs, barzinhos, né? Bastante coisa legal. Zona Sul? Vamos embora. Zona Sul tem o famoso Museu do Ipiranga, que é bem bonito. Tem um jardim bem bonito pra você ir lá tirar foto, tirar selfie, botar no Instagram. Recomendo. Museu do Ipiranga marcou minha infância. Muitas vezes fui para o Museu do Ipiranga com a escola. Ficava lá correndo e brincando de pega-pega com os coleguinhas. E, inclusive, dentro do museu. Bonito. Você acha bonito. Gente, não corram no museu, não gritem, não levem alimentos, não fotografem. É porque é cheio de vidro lá. É mó perigo uma criança correndo naquele lugar. Não, mas imagina, eu não corri. Com a escola, né? Eu não corri, eu falava para os outros, não corram, pessoal. Aliás, nunca fui de correr, né? Educação física nunca foi o forte, né? Não, muito pelo contrário, pedia pra minha mãe assinar minha agenda toda semana. Ela não assinava, mas eu pedia mesmo assim. A minha mãe assinava. Eu nunca fazia educação física. Não, mas falaram, né, que o Museu do Ipiranga tá fechado há algum tempo pra reforma e previsão de abertura de novo é pra daqui uns 5 anos, né? Que rápido! Muito breve, né? Então aguarde só um pouquinho que logo menos estará de volta. Eu espero que volte melhor ainda, né? Porque era bem legal mesmo. É bem bonito lá. É, tem um parque muito famoso na Zona Sul também, que é o do Ibirapuera, que ele é um grande complexo, na verdade, né? Tem um monte de coisa lá dentro. Mas o pessoal gosta muito de ir pra alugar bicicleta, ficar fazendo corridinha. Aí pega aquele aplicativo da Nike, publica no Facebook, correu 200 mil quilômetros no dia, e é por aí. É muito grande lá o parque do Ibirapuera. E lá dentro tem alguns museus, né? Tem o MAM, que é o Museu de Arte Moderna. Tem a Oca. Tem o famoso planetário, né? Que também está fechado por acaso. Mas, meu, é o melhor planetário que eu já fui. Assim, já fui em outros planetários. Mas esse era o melhor. Eu adorava ir lá. É muito legal o planetário lá. E tá fechado por enquanto. Mas, meu, tô ansiosa pra ele reabrir. Porque é muito legal. Vale a pena. Eu vi no site que eles não têm previsão de reabrir o planetário, infelizmente. Porque já tem um tempo também que tá fechado, na verdade. Ah, e sempre tem uns eventos, né, lá na Bienal e tudo mais, que acontecem tudo lá no Ibirapuera, né, então é um ponto bem famoso, assim, tem feiras, né. É, tem muita gente andando de skate, bicicleta, patins. É, tem uma marquise bem grande lá, onde você pode ir com seu skate e quebrar os dentes no concreto, é ótimo. Zona Sul ainda tem o Autódromo de Interlagos, onde acontecem corridas. É bem legal, já fui ver uma corrida lá e já fui no Lollapalooza, né. Também tá acontecendo lá ultimamente, nos dois últimos anos. É bem legal, é enorme lá. Mas onde que acontece o Lollapalooza? No meio da pista? Uhum. Olha que legal. Tudo espalhado, assim, são vários palcos, né? E esse anda pra caramba pra ir de um palco no outro, porque é gigante lá dentro. Puta sol. Aquele sol. Mas é bom, quando era antes lá no Jockey, às vezes, se você ficasse entre um palco e outro, você ouvia as duas músicas, né? Você ficava meio confuso. E lá não tem essa possibilidade, porque é muito longe. E o Jockey parece que é mais reto também, né? Interlagos já ainda tem uma diferençazinha ali. Tem, é difícil porque tem uns morrinhos ainda, pra você subir, descer, não é fácil. Dá pra você fazer o S do Senna andando. Dá. Deviam deixar entrar com bicicleta lá, né? Nossa, ia facilitar ou prejudicar, né? Porque o pessoal bebe muito, então acho que não ia dar certo a galera de bike lá. Mas pra ver corrida também é bem bacana, quer dizer, o lugar que eu sentei no caso da corrida não foi um lugar muito bom, porque não dava pra ver nada, a não ser aquele pedacinho de pista que estava na minha frente. Então, do nada, tá vindo, aí blum, blum, corria tudo. Aí você ficava mais meia hora esperando eles passarem de novo. A corrida, assim, não experimentei muito... É, não, assistir corrida no autódromo é isso aí. Você fica lá sentado esperando o carro passar e tal. E aí você não sabe, é mais né? Pra ouvir, não é? O som do carro. Se você tá num lugar alto, você ainda consegue ver boa parte da corrida, dependendo do autódromo. Mas não vê tudo. Bom, sei que acabou a corrida, eu nem sabia quem ganhou, porque não dava nem pra ver, porque eles passavam muito rápido os carros. Valeu a experiência, né? Pelo menos posso dizer que eu fui. Patrocinado pela Local Web, tá? Foi Fórmula 1? Não sei, tu. Eu acho que não, foi alguma Fórmula X, hein? O carro, como você é que é? Que eu entendo muito, né, de corrida, assim, é um esporte que eu acompanho pra caramba, não sei dizer nenhum corredor, não sei nem que tipo mas de mas era forma. Carro, não era moto. Não, era carro mesmo. Ah, beleza. Era Fórmula Truck? Cinemateca, alguém conhece? Eu já fui lá, mas não assisti nenhum filme, na verdade, só entrei, mas é legal porque além da sala mesmo, tem algumas salas com exposições, né, então eles vivem colocando umas coisas diferentes, não necessariamente de artistas famosos, sabe, às vezes pessoas, assim, que trabalham lá e tem alguma coisa bacana pra expor, eles separam espaço. É, lá eles têm o maior acervo de audiovisual da América Latina, então é bem grande, e É, assim, é barata a entrada e sempre tem sessões lá que você pode assistir e conhecer o acervo, né? Eles vivem fazendo os festivais, né? Então, por exemplo, tem um festival de terror, né? Eles passam só filme de terror de tal dia a tal dia. E eles têm a sala fechada e eles têm uma sala aberta também, que é meio ao céu livre, assim, sabe? Parece ser bem legal também. É, o estádio do Morumbi, que é o estádio do São Paulo, você pode pagar uma taxa ou conseguir fazer um tour lá por dentro, eles te dão uns adesivinhos, você tira foto no campo, é bem divertido. Ah, é, lá eu só fui assistir os shows de música mesmo, fui assistir a Madonna, Black Eyed Peas, e esses shows bem famosos que eles sempre vão fazer lá no estádio mesmo, que é grande, né? É, eu também só fui assistir show lá, até porque eu nem gosto de futebol, então... É. Aí lá você pode assistir um show, pagar uma grana preta no ingresso e pagar uma grana preta pro seu carro e ir até o lugar também, porque o estacionamento lá de Flanelinha é uma fortuna. É, e você tem que parar na rua, né? Porque não tem onde parar, porque tá sempre lotado. E é ruim o acesso daquele estádio, é o pior estádio que tem pra se chegar. É difícil mesmo. E pra ir embora também, né? Porque depois que você sai do show e tá todo mundo tentando ir embora, aquele mar de gente, fica aquele puta trânsito, é uma desgraça. Centro Cultural São Paulo. É um espaço cultural bem legal. É bem legal mesmo. Ali perto tem muitos cursinhos na faculdade, então tem uns espaços legais pro pessoal estudar, tipo mesas mesmo, sabe? Com tomada, pra pessoa poder ficar lá, é legal. Nunca foi uma pegada assim meio Pinacoteca também? Não, é bem diferente. Mas ele tem umas salas de show também, né? Tem eventos de música, tem teatro, tem de tudo lá. Eu lembro que eu fui uma vez lá só pra tentar jogar RPG, porque quando eu era mais novinha, eu ouvia o pessoal falando que jogava RPG, eu não entendi o que que era, né? Aí eu fui uma vez jogar, eu continuei sem entender, mas foi super legal. Que bom. A ignorância é uma bênção, né? Ela vai, não entende, mas acha legal mesmo assim. Mas achei ótimo. Já que você mencionou isso, a gente podia falar do zoológico, né? Nossa, tem tudo a ver. Podemos falar zoológico também no extremo da Zona Sul. Eu adorava muito zoológico quando era criança, porque eu amo os animais, né? Então eu achava incrível e gostava do Simba Safari, né? Que tinha, que você podia ir com o carro e aí vinham os macaquinhos grudar na janela e você ficava bem pertinho do leão e tal. Mas isso ainda tem? Tem. Não chama Simba Safari, mas ele é tipo dentro do zoológico, você paga uma taxa a mais, você anda numa van, você não pode ir com o seu próprio carro. Uhum. E aí você consegue passar, e você, tipo, vai dar comida pro camelo na mão, sabe? Você pode encostar em alguns animais, a girafa enfia a cabeça dentro da van, é bem legal. Ele é bem grande, o zoológico, né? Tem uma variedade grande de animais lá. É, até o tigre branco, né? Que era uma espécie bem rara, tava lá também. Mas esses animais eram mais difíceis de ver, porque às vezes você chegava lá e ele tava dormindo, ele tava escondido lá na toca, e você não tem o que fazer pra chamar ele. Não, os animais mais legais você não consegue ver. Mas agora eu não vou mais porque eu tenho dó dos bichinhos, né? Porque aí quando você cresce, você descobre a verdade por trás de toda essa coisa linda. É muito triste, né? Então... É zoológico, eu fui uma vez quando era muito criança, mas eu vou te falar que eu nem lembro. A última vez que eu fui, acho que foi em 2009, não faz tanto tempo. Não, faz bastante tempo, né? A gente tá em 2015, ok. Mas eu não era mais criança, né? É, sim. É, não, eu fui também, já não era mais criança, e eu lembro que eu andei muito, e assim, não foi tão legal, porque você vê os bichinhos presos, assim, você vê que eles não estão muito felizes de estar ali, né? Então, mas assim, é um ponto turístico, se você gosta, é bacana. Eu acho que é uma experiência, né, para as crianças, ter contato com outros bichos sem ser cachorro e gato, né? Ver assim de verdade, ter uma noção, né, da dimensão e tudo é bacana, mas eles tinham que tratar melhor dos bichinhos, né? É muito triste. É, mas isso é qualquer zoológico, não é? É, não é exclusividade aqui de São Paulo, não. Aliás, o zoológico de São Paulo, ele é bem cuidado e tudo mais. Dá dó, né? Eu tenho muita dó. Não, dá dó, assistir aquele documentário Blackfish, né? Nossa, partiu meu coração. É terrível. Eu chorei muito assistindo Blackfish. É muito triste você ver a nadadeira das orcas que fica caída, porque elas ficam deprimidas. Então, realmente é triste. Porque os animais ficam em cativeiro e eles se sentem deprimidos, né? E eles dão muito medicamento, né? Muito calmante, assim, para os bichos não fazerem nada e tudo. E eles tratam muito mal, né? Então é bem complicado isso. O que mais que temos na Zona Sul? Zona Sul também é cheio de espaço para show, né? Lá é onde tem o Citibank Hall, o Credit Card Hall, o Via Funchal e todos os UOL da vida. É, o Citibank Hall é o mesmo que o Credit Card Hall, né? Só que com o nome atualizado. Mas é, eu acho que é um dos maiores lugares fechados, né, pra eventos, assim, tem muito show grande. É que lá tem preparo, né, pra comportar esse tanto de gente. Você vai lá no Morumbi, não tem estacionamento, não tem infraestrutura pra isso. Não tem banheiro suficiente. Lá é um lugar mais apropriado. Você vai num show e, dependendo do show que você for, é como se você estivesse no cinema, né? Sim, é um lugar fechado e tem ar-condicionado e cadeiras. É, dependendo de cada show, né? Mas os espaços são próprios pra show, né? Então faz toda a diferença. Mas esses shows muito grandes não tem jeito, porque é muita gente, né? Às vezes acontece de vir alguma banda, alguma coisa, vai fazer um show no Credit Card Hall e esgota tão rápido que eles têm que abrir mais um show, né? Então, às vezes, a casa não comporta quanta quantidade de gente. Mas qualquer show lá vale a pena ir. Com certeza. É muito menos sacrificante pra quem vai assistir. Inclusive, eu fui no show há muito tempo atrás, lá no Via Funchal, do The Cooks. E aí, a hora que eu tava saindo do show pra entrar no meu carro, que tava no estacionamento mesmo lá, os caras da banda estavam entrando na van deles. Então, ainda consegui encontrar os caras e tirar foto. Ah, que legal. Foi muito bom. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. Você pediu um autógrafo? Pedi, mas a segurança ficou empurrando a gente. Ah, então não foi tão fácil. Foi tipo você e uma galera, assim. Não, na verdade só tava eu e minha irmã na hora de ir embora, que a gente se despediu de todo mundo e foi embora. Aí a hora que... Mas o segurança era meio pago pra isso, né? Pra empurrar os fãs que demoraram a encher o saco da banda. Mas a gente não sossegou aí, pessoal. A gente descobriu que hotel eles estavam. A gente saiu de lá e foi pra porta do hotel. Aí foi eu, minha irmã, umas amigas. Aí eles tinham ido pra balada. A gente ficou horas na porta do hotel esperando eles voltarem. Mas eles voltaram. Aí eles atenderam a gente, abraçaram, beijaram, tiraram fotos, deram autógrafos e tudo, tudo. Ai, que artistas simpáticos. Foi ótimo. Quem é os caras? The Cooks. The Cooks? Eu adoro. Muito bom. Nunca ouvi falar. Não conheço. Cara. E eles são muito simpáticos, muito amorosos. Foram muito legais mesmo. Parabéns. Foi um sucesso. Pena que meu computador morreu, perdi essas fotos. Para sempre. Mas a lembrança fica na minha memória. Acho que é tudo mentira, não tem foto pra provar. Cadê o Instagram? Pois é, nem tinha nem smartphone nessa época. Ah, então é antigo esse negócio. Sim, acho que foi ano passado, que eu ficar na porta do hotel esperando os caras. Não, faz muito tempo, ainda tava na escola. Eu tinha 18 anos, que eu tinha acabado de tirar a carta e eu aproveitava minha liberdade pra isso. Agora a Zona Sul, ela é muito empresarial também, né? Você tem aquela parte da Berrini. Eu acho que é o maior polo empresarial aqui de São Paulo, né? As maiores... Pelo menos se não é o maior polo empresarial, é onde estão concentradas as maiores empresas que têm sede aqui em São Paulo, né? É, tanto da área de tecnologia, como agências de publicidade, né? Todo tipo de empresa. E também grandes empresas como Unilever, P&G, estão pra lá. Uhum. A empresa de tecnologia, Oracle, SAP também tá tudo pra lá. E, assim, é uma região muito valorizada, meu. Um aluguel naquele lugar lá, em preço muito... E é engraçado você ver que, ao ponto que é um dos lugares mais caros, assim, de São Paulo, é onde tem a maior favela de São Paulo também, que é Paraisópolis, né? É, então, inclusive um dos maiores hotéis mais chiques do mundo inteiro, que é o Hilton, né? Se você se hospedar lá, a vista que você tem é da favela, né? Então, é uma das regiões de São Paulo mais ambíguas nesse sentido, porque ao mesmo tempo que você tem prédios chiques, pessoas ricas e carros e blá blá blá, você tem a região mais pobre, né? Então, assim, quanto mais sul você for, fica bem periférico, bairro bem favela, assim mesmo, né? Bem a da pobre. Sul é vizinha de Paraisópolis também, uhum. Né? Fica ali pertinho ali da Rede Globo, sabe? É, São Paulo é engraçado por ter esses contrapontos, né? Lugares muito ricos e lugares muito pobres ao mesmo tempo e muito próximos, né? Tem o Jockey também, na Zona Sul. É, o Jockey, antigamente que ele tinha o Lollapalooza, né? Mas eu já fui num evento muito legal, que foi o... Já teve Planeta Terra lá, já teve muita coisa. E foi o que eu fui, foi um... Chamava Vivo Open Air, que era um cinema ao ar livre, sabe? Então era muito legal, porque tinha uma tela gigante do cinema. Eles passaram filmes, não eram novos, né? Mas, por exemplo, assisti o Batman, Cavaleiro das Trevas. E era tudo aberto, assim, com as poltronas que deitavam e tudo. E era a tela enorme, aí no fundo você viu o fundo pros prédios, assim, sabe? Então foi muito legal, foi um evento bem bacana. É meio fedidão, né, por causa do Rio? É, um pouco. Mas eu tava muito cheirosa, então não me incomodou. É o Rio Pinheiros, né, que passa ali perto. É, o grande esgoto de São Paulo que passa ali. É horrível, meu. E ainda mais se você for pra região mais sul, né? Por exemplo, você vai pegar o trem. É horrível, porque o trem já tá cheio. Já é toda aquela desgraça de ser pobre, né? Tem que pegar condução e você ainda tem que ficar no fedor. Porque o Rio fede muito, assim, absurdo. Dentro do vagão do trem é muito fedido. Ainda mais quando faz calor, né? Nossa, é terrível. Parece que azeda. Pra quem não sabe, o trem, ele passa na margem do rio, assim. Foi construído dentro da parte que era reservada pro rio. Pois é, então imagina o fedor, né? Mas até de carro, qualquer vez que você passa próximo do rio, você já sente o cheiro ruim mesmo. Voltando um pouco pro centro, assim, indo pra Zona Oeste, a gente tem a Avenida Paulista, que é a avenida mais famosa de São Paulo. Não sei por quê. É, a Avenida Paulista, ela não... Ela fica entre, né, a Zona Sul e a Zona Oeste. E ela é muito famosa porque, antigamente, todos os prédios comerciais, empresariais, ficavam no centro, né? Mas o centro sofreu uma decadência e os prédios comerciais, empresariais, passaram a ser na Paulista. E lá é onde se concentra boa parte dos prédios empresariais, ainda continuam lá. E tem muitas atrações lá também. Lá tem o MASP, que é o maior museu da América Latina. E é um dos maiores vãos, né, livres, assim, que tem. Que parece que tem 70 metros de vão. Quem, galera do protesto adora ir lá. É sempre de lá que saem os protestos, né? Tudo começa ali. Tudo começa ali. Aliás, qualquer hora do dia ou da noite que você passar, tem pelo menos uma pessoa protestando alguma coisa. Às vezes é literalmente uma pessoa só, com uma plaquinha. É, e tem muita gente também que lê poesia lá, que entrega literatura de produção própria. Ah, e ele tem a feirinha, né, de final de semana, que é uma feirinha de antiguidades, né, que tem umas coisas diferentes. Tem o Parque Trianon ali do lado. Bem em frente, né. Que é super bem frequentado ali, o Parque Trianon. Não, não é super bem frequentado. Super bem frequentado, se você é da galera do crack. Não, o parque, ele tinha tudo pra ser bem frequentado e ser bonito, mas não é. Aquele pedaço ali da Paulista tem muita coisa de banco, né, muito prédio relacionado a banco. Todas as rádios de São Paulo estão lá. Mas eu acho que ele é mais movimentado mesmo na época do Natal, né? Que é bem famoso pelas decorações, né? Dos prédios todos lá. E fica bem bonito mesmo. Vale a pena mesmo enfrentar o trânsito e tudo, porque fica muito lindo no Natal. É, as pessoas fazem isso mesmo, né? Elas pegam seus carros e vão olhar a decoração que tem na Paulista lá de Natal. Mas eu achei que ano passado tava meio fraca a decoração de Natal, né? Não sei, porque uns anos atrás era, assim, bem melhor. Principalmente os bancos, eles... eu não sei qual que era o banco, se era o Bradesco. Inclusive, tinham shows, assim, que eles colocavam corais pra fazer apresentações. Era bem bacana. Acho que deu uma enfraquecida por causa da crise de energia e água. Ah, é. Também tem isso. Mas caindo ali pela Paulista, tem Augusta também, né? É, pra você que tá procurando qualquer tipo de diversão, você pode encontrar na Augusta, né? É, ele tem... Já foi, assim, bem mais alternativo, né? Hoje em dia, eu acho que tem... Tem de tudo, tudo um pouco, né? É. O pessoal antigamente era mais alternativo. Hoje em dia todo tipo de gente vai lá, porque tem todos os tipos de barzinhos, baladas. Até durante o dia tem lojas, tem até salão de cabeleireiro, tem de tudo lá. Então é um passeio bem legal. É, se você quiser ficar com o visual do Elvis, lá vai ter a barbearia que vai fazer isso pra específica você. Específica pra isso, é. Né? E tem também um sebo muito grande de quadrinhos lá que chama Rica Comic Shop. Lá tem muita raridade, muita coisa, assim, é uma loja dentro de uma galeria que é entulhada, tem tipo 2 andares, você for lá, você fica o dia inteiro procurando coisa. Fora que tem muito puteiro ali, né, tem muito barzinho onde tem show, são casas de show pequenas, assim, que fazem shows de bandas que muita gente conhece, mas, sei lá, os caras tocam lá todo final de semana, sabe? É uma coisa que só quem mora em São Paulo mesmo tem acesso. Ah, e tem o Comedians também, né, que é aquele barzinho de comediantes também, que é bem famoso, faz filas enormes na porta. É de stand-up, né? É. Os donos lá são o Rafinha Bastos. Danilo Gentili. Danilo Gentili, um cara lá que não sou eu. Infelizmente, né? Outra coisa na região da Paulista ali é Oscar Freire. Onde você pode comprar muitas roupas chiques. É. Se você tiver dinheiro, é, né? É, se você tiver dinheiro. Tem um detalhe aqui, se você for rico, pode ir lá, fica à vontade. Se você for pobre, vai só passear mesmo. E tem várias alamedas ali, que são aquelas ruazinhas que cortam ali pelo lado, na descida da Paulista, que tem muita coisa, meu. Tem muito barzinho, muito pub ali naquela região. Restaurantes também. Muitos restaurantes. Hotéis. Grandes, famosos, hotéis. É, uma região que ela é bem, assim, gostosa, né, de passear tudo, de passar a noite, porque não é tão perigoso, sabe, é um bairro mais tranquilo, mas ele tem de tudo, né. É uma coisa assim, é uma região que tem muita muito residencial, mas tem uma parte diversão, assim, tem bar e algumas lojas interessantes. Tem uma loja lá, edição limitada, onde tem action figure de muita coisa. Tem, na Alameda Jaú, tem a Comics, que é um lugar onde você... Diferente do Rica lá, que é mais um sebo, assim. Na Comics você compra muita coisa nova, quadrinho novo. Disneyland ali do nerd. É que tem muita diversidade lá de lojas e de atrações, coisas que você pode fazer, né? Isso é, ao mesmo bacana. Tempo que tem coisa nerd, tem coisa gourmet e tem coisa de tudo mesmo, uhum. Né? Zona Oeste. Baladas, muitos barzinhos. É, Vila você... Madalena. Você é homem bombadinho que usa camiseta colada, cabelo arrepiado. Cola na Vila Madalena. Cola na Vila Madalena, lá é o seu lugar. Aqui vai ter várias loiras platinadas de shortinho só esperando você. É o lugar também onde concentra, assim, os eventos populares de São Paulo mais bizarros, né? O carnaval foi lá. De rua, né? A de Copa rua. Também teve bastante... Ah, bastante gente, né? Bastante gente mijando na rua. Bastante gente mijando na rua, fazendo bagunça e gritando e fazendo festa. Foi uma maravilha. É um lugar pra você ver, ser visto e ser espancado também. Essa é a ocasião eu acho que perfeita. É ser atropelado também. Ser se você atropelado. Não tomar muito cuidado, ser atropelado pelas outras pessoas. Mano, a última vez que a gente foi... É um mistério da minha vida. Eu parei o carro na rua lá, porque não tem muito lugar. Você acaba parando na rua pra algum flanelinho olhar, né? Aí a gente voltou e no caminho, quando voltando assim à noite, os reflexos da luz da rua, eu olhando, eu vi uma marca de pé, um pé descalço no vidro do carro, assim. Nossa, como assim? Pois é, eu fiquei pensando, que situação aconteceu em volta ali, né? A pessoa fugiu do assalto descalça? Não, e teve que subir em cima do carro, né? E era pelo lado de fora, assim, a pegada, muito estranho, meu. Mas isso daí pode ser sobrenatural. Pode ser. Poltergeist. Claro, poltergeist. Que bom, a coisa mais estranha que eu já vi foi uma mulher estava no carro dirigindo, no banco da frente, óbvio, e tinha no banco de trás uma boneca inflável sentada com um cinto de segurança. Só isso, sem mais. Mas era um dia, tipo, normal, assim? Sim, era no meio do dia. Ela tá se sentindo sozinha. Eu não faço ideia, tiver... até porque tava no banco de trás, né? Pois então é. Ela era tipo o chofer da boneca. Devia ser uma boneca muito importante, né, meu? Pra ela tá de cinto, né? Não podia cair, né, gente? Que bizarro. O que mais temos lá na Zona Oeste? Lá na Zona Oeste também, onde tá a famosa USP. Faculdade. É de São Paulo, Universidade de São Paulo. Universidade é? De São Paulo, todo mundo conhece a USP, né? Principalmente a galera de humanas da USP. Que tem aquele cabelão, aquela barbona, faz pessoal rodinha. Que faz protesto também. Faz protesto. E é famosa também pelas festas, né? Que tem lá nos, de cada curso, né? Porque tem normalmente bebida muito barata, né? A galerinha se une lá. Mas como é aberto pra qualquer um ir? Olha, eu acho que normalmente eles focam mais nos alunos, mas sempre tem um jeitinho de entrar, né? Porque tem o ônibus que você pega pra entrar na USP e você, qualquer um pode pegar o ônibus, né? E ele para lá dentro mesmo, então... Ah, entendi. Não tem critério, assim, pra entrar lá. Não, se você tentar entrar de carro no horário da festa, por exemplo, eles têm a cancela e eles não deixam entrar se você não tem carteirinha, né? Ah, tá. Então, ou você, se for aluno, pode entrar de carro, você não tem que entrar de ônibus. É, não, às vezes que eu entrei ou durante lá, o dia, né? Aí você espera. Problema. Estação Ciência, quem já foi? Ah, eu já fui, é bem legal lá. Tem umas experiências, assim, umas coisas meio... Fui também, é bom ir com os coleguinhas de escola. Diversão nerd. Diversão nerd. Feira Benedito Calixto. É muito legal, fica ali pertinho da Vila Madalena. A feirinha tem um pouco de tudo, assim, tem antiguidades, tem discos, tem um monte de coisa. Tem uma outra feirinha gastronômica, que tem comida paraense, comida baiana, comida portuguesa, pastel, caldo de cana, tem o que você quiser lá. A um preço acessível, sabe? Então você, às vezes tem uns showzinhos também. E tem do outro lado da rua uma outra feirinha de tudo, assim. Tem desde roupa, sei lá, chapéu, bijuteria. É bem legal, vale a pena conhecer, comer umas comidas diferentes. Mas é só de final de semana? Eu acho que é só de sábado. Ah, tá. Instituto Butantan, Casa das Cobras. É, então lá é onde extraem os veneninhos das cobras pra fazerem antídotos. Soro antiofídico. Soro antiofídico. E não tem só cobra lá, né? Lá tem diversos tipos de animais, aracnídeos. sapos, pererecas, inclusive. Mas tá aberto pro público, assim, visitar? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que é aberto pro público visitar, tem um horário lá. É legal lá, você pode ver as cobrinhas. Deve ser aquele tipo de lugar que você marca... Mas é grande, assim? Tipo, você tem que ir passar o dia lá? Não, não. É pequeno, assim, é relativamente, pequeno. Né? Eu já fui, mas eu era muito criança, não lembro. Nem pode, né? Ficar mexendo, passeando demais lá. Eu... É meio perigoso, né? Não, e é legal também porque o pessoal lá do Instituto Butantan, eles retiram os animais, né? Por exemplo, se tem alguma cobra entrou na sua casa, você liga lá pra eles e eles vão retirar. Não só cobra, né? Vários tipos de animais selvagens. Onça, eles tiram? Olha, eu já não sei. Eu acho que é melhor chamar os bombeiros. Se aparecer uma onça na sua casa aqui em São Paulo... Memorial da América Latina, que recentemente pegou fogo lá no auditório deles. Tem nada de bom lá, né? Então, lá é um memorial, é legal, é bem grande lá, mas eu não sei o que tem pra se fazer lá, não. Assim, eu já tirei memorial, muitas fotos. Né? O lugar em si já é uma atração, porque é uma construção do Niemeyer lá. É. É bonito, sim. É bonito. Tem umas coisas lá. Faz muitos anos que não... Tem eu não sei como é que chama, é... Aquela coisa que pega uma cidade e faz ela miniatura. Miniatura, né? Não, maquete. Maquete. Não é bem isso. Tem um nome. Lego. Não. Diorama. Nossa, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. É, tem assim de... Você anda por cima dele. Eles colocaram um vidro e ele tá embaixo do chão, assim. Nossa, é que legal. Eu lembro disso quando era criança. Bacana, nunca vi. O memorial, ele acaba sendo... Agora eu não sei, né, se terminaram já a reforma no auditório, mas ele era muito usado pra alugar e fazer algum evento lá dentro. Então, muitas palestras, conferências, esse tipo de coisa aconteciam lá. Eu acho que ainda rola, assim, mas eu sei que ali tem o... Como que é o nome mesmo? Espaço das Américas. Ah! Que tem muitos shows, é bem ali do lado, eu acho que lá é mais movimentado. Naquele, né, pedaço ali tem uns negócios, tem o famoso Villa Country. Isso. Que arrasta multidões. Tem aquele... Tem um outro lá que também é bem famoso, né? Do eu esqueci lado, o nome. Né? É do lado. Que é mais um público mais jovem que frequenta. Shopping. Enfim, né? E bem ali em frente, por acaso, fica o Parque da Água Branca. É, ele tem, assim, um tipo um museuzinho lá, porque historicamente era uma fazenda de uma casa, blá, blá, blá, blá, mas tá fechado. Então, não sei a história, porque eu não entrei no museu, mas... Tem umas galinhas soltas lá, então se você não gosta de galinha, cuidado, porque elas andam atrás de você, sentam no banco e tudo mais. Mas é legal, sempre tem uns eventos, às vezes tem tipo umas feirinhas veganas, sabe? Tem algumas coisinhas lá, é bem legalzinho o parque. Parque Vila Lobos. Não é na zona sul, Parque Vila Lobos? Acho que ele é meio sul, meio oeste, né? Tem o Parque Vila Lobos, do lado tem o Shopping Vila Lobos. O parque eu gosto bastante lá do parque, eu acho que ele é bem melhor... Pra caminhar e pra andar de patins do que o Ibirapuera, por exemplo, porque, assim, o chão é mais novo, assim, então ele é mais liso, então é mais fácil. E ele é bem mais planejado, sabe? Porque o Ibirapuera é muito grande e às vezes você se perde. O Vila Lobos não é tão grande. E ele também tem alguns eventos lá, de vez em quando. Eu fui numa feira de adoção de animais e tal, então... O Ibirapuera é meio lotadão também, né? Ah, de final de semana ele é bem cheio, sim. Muito. Quem vai dia de semana? Só quem mora lá. Ah, quem mora lá, né? Perto, né? Vai fazer exercício. Então, em Vila Lobos, pelo menos das vezes que eu fui, eu não achei ele tão cheio, sabe? Que nem Ibirapuera. Então, ele tem lugar pra você estacionar o carro, né? Que nem Ibirapuera, que você tem que parar fora e ficar dando voltas. E pagar R$20 pra ainda por cima roubarem seu carro. Não, lá tem estacionamento lá dentro. Cabe muito carro. Então, eu gostei mais de lá. Outra coisa verdinha que tem ali na região, na Vila Madalena mais, né? É a Praça do Pôr do Sol. Você pode admirar o pôr do sol, bater palma pro pôr do sol e conhecer uma galera de humanas lá também. De humanas. Tem bastante gente. É verdade. É, na hora do pôr do sol fica bem cheio lá. Ah, e é bem bonito mesmo o pôr do sol, né? Tem aquele prédio rosa que reflete, né? Fica bem bonito ali a região. Mas tem um pessoal que vai de noite, madrugada. Qualquer hora que você passar lá, tá cheio de gente, tem né? Tem gente. O pessoal já vai com cooler, né? Passa a noite lá. Sesc Pompeia. Olha, eu nunca fui, mas assim, todo mundo fala que sempre tem muitos eventos legais, que até o restaurante lá é bom e barato, né? Eu já fui lá, é bem legal, meu. Tem muita exposição grande misturado com exposições pequenas e com algumas instalações artísticas, assim, é bem maluco lá. Tem um dia que aliás, é muito estranho, meu. Você vai lá e de repente começa a correr uma galera pelada. Mentira. Verdade, verdade. Eu tô tentando lembrar o que, que é o... É um dia durante a semana, assim. Eu não sei se isso é pontual, foi o dia que eu fui. Mas é uma galera que se reúne, eles jantam lá, eles comem um negócio. Pelados, aí eles saem... Pra quem não conhece, são vários galpões, assim. Cada um tem uma atração, né? Eles ficam correndo dentro do galpão lá, pelados. Mas qual que é o objetivo disso? Ah. Libertação, né? Sei da lá, mente, né? Do corpo. Ah, tá. Eles devem comer uma trufinha de ganja lá na Praça do Pôr do Sol e depois você vai correr pelado. Mas é, eu achei muito insano, assim, porque tinha uma artista trabalhando no negócio dela lá, eles fizeram tipo um tchutchu nela. Ai, credo. Foi muito estranho. E lá é um lugar onde tem cursos também, né? Tem umas salas lá onde a galera faz curso e tal, então acaba tendo muito criança no meio do negócio. Estranho, né? É estranho. Pra causar o estranhamento mesmo, acho que foi esse o objetivo. Então você que quer ver alguma coisa de arte, comer um negocinho, ou ser chocado, vá pra lá pro Sesc Pompeia, que você não vai se decepcionar. Tem muito show lá também. É, sempre tem uns shows, né? Nacionais e internacionais também. Tem muita coisa, assim, de essas bandas de hip-hop das antigas, assim, eles vêm de fora, fazem show lá. Blues também, jazz, né? Eu sei que tem algumas coisas. Na Zona Oeste tem mais uma coisa também, que é o Jazz Nos Fundos, que é um barzinho de jazz que é, meu, bem legal. E ele chama Nos Fundos porque ele fica nos fundos do estacionamento. Então, se você não conhece, você nunca vai encontrar, porque é um estacionamento. Você entra lá no fundo do estacionamento, tem uma portinha, e quando você entra tem um bar de jazz, tem bandas ao vivo, e é super legal lá. É uma coisa legal em São Paulo, assim, que eu não vejo muito em outras cidades, são esses lugares secretos. Você vai lá, tem um bar secreto, aí você entra lá dentro, é gigante, aí tem algum evento específico lá dentro. Tem muito lugar assim, né? É, então, e é muito legal, porque, quer dizer, acho que a proposta não era ele ficar tão cheio, mas ele enche bastante lá e tem uns shows bem diferentes e tem programação praticamente a semana inteira, assim. Zona Norte, a gente tem o Campo de Marte, pra quem não sabe, os helicópteros saem muito de lá, aviões pequenos. Campo de Marte é um... Aeroporto, é mini aeroporto. Porto. Não, é o aeroporto. Aeroporto. É o aeroporto. Só que aviação comercial dessas que a gente compra passagem e então, tal, não pousa lá. Uhum, é. Eu ouvi falar que a Força Aérea Brasileira, eles têm, tipo, uma cota de passagens gratuitas pra população. Então, vamos supor, você precisa viajar, sei lá, X, pra Cuiabá. Aí você vê lá, se coloca na lista e aí quando eles tiverem um voo, que tiver um lugar vago, eles te incluem. Ah, não, eu já conheci gente que viajou assim. Tipo, rolam uns aviões que às vezes transportam equipamento, alguma missão deles lá de Força Aérea, do dia a dia deles. E tem lugares no avião onde eles podem colocar pessoas. Aí você entra numa listinha lá de espera e viaja. É, tipo, não é uma coisa simples que tem. Tipo, nossa, preciso fazer uma viagem urgente, vou lá. Não, tem uma listinha. Quando eles têm, você tem, né? É, e não é sempre nem pra todos os lugares. Mas eu acho bacana, né? Qualquer hora dessa vou viajar. É, também pra quem nunca viajou, né? Às vezes quer conhecer, saber como é que é a experiência de viajar de avião. Mas é assim, é no avião que tiver ida, na missão lá, né? E a volta não é garantida, porque pode ser que na volta não tenha seu lugar, né? É. Então, assim... Não, e nem todo avião é um jato 747, né? Não, você vai em qualquer avião da Força Aérea, né? Um avião que eles... Pode ser de missão, né? Normalmente eu acho que é avião de carga. É, eu vou me inscrever pra ir pra um lugar não tão longe, né? Porque se não rolar a volta, dá pra voltar de ônibus. Ali próximo do Campo de Marte tem o IMB, onde tem muita feira, muito evento grande. Carnaval. Tem o carnaval. Muitas festas. Muito show. Muito show. Tem Spirit lá, né? Eu acho que não tá tendo mais. Que bom. Ali também tem o Carandiru. Boa parte dele foi demolido, virou o Parque da Juventude. E outra parte virou uma faculdade ali, uma escola técnica. É uma biblioteca, né? Bem grande. Parece que é uma biblioteca bem bacana lá que eles fizeram. É, falaram que tem muita... Eu nunca fui, na verdade, mas a minha prima vai lá sempre estudar, porque ela falou que tem uma infraestrutura ótima, não fica cheio, sabe? Então tem bastante disponibilidade, assim, no acervo. E tem tudo limpinho, sabe? Tudo bem novinho, né? Porque o prédio em si é novo. Então, falaram que é bem bacana lá. E o parque em si, até que ele é legal, né? Tem as quadras, aí você pode alugar, tipo, as bolas pra jogar tênis, né? Tem os espaços lá pra jogar basquete. Ele tem uma estrutura legalzinha, assim. É, o parque lá, ele é mais movimentado por causa das quadras. Uhum. Mas a parte natureza ali do parque é bem legal. Parece... Eu acho parecido com a terra dos Teletubbies lá. Aquelas montanhinhas, assim. Não é verdade? É verdade. É, ali do lado do Parque da Juventude também tem a penitenciária feminina, né? É, que continua lá, né? Então, divertidíssima, todo mundo tem que visitar. É, tem uma fila grande lá, viu? Aos finais de semana. É, aos finais de semana as famílias vão visitar. É. Tem ali também o Expo Center Norte, lugar onde... É o maior complexo de... Pra feiras e eventos da América Latina, não é? É, lá a ocupação é 100%. Assim, todo final de semana, toda semana praticamente tem algum evento ocupando lá. Se não tem um evento é porque tá usando pra montar o evento. Né? Com certeza. Aí tem assim as maiores feiras, né? Que nem essas feiras de noivas, pets, de negócios, de tatuagem, de tudo, né? Tem lá. Eu já trabalhei em algumas feiras lá. É bem legal. Se você não vai trabalhar. Trabalhar em feira é sempre horrível, né? É, ficar em pé muito tempo. Né? Tem que ficar feliz o tempo todo também. Tem que trabalhar, tá com seu sorriso bem trabalhado, né? Passar o dia inteiro à base de coxinha e refrigerante. E o Horto, pessoal? O que vocês acham do querido Horto? É o parque que eu mais gosto aqui em São Paulo. Ah, sério? Ele não é lotado. Ah, é bem cheio. Ah, depende do dia e do horário, assim. É, não, de final de semana, assim, na parte da manhã, ele é bem cheio. Mas ele tem uma natureza bem legal, né? É, tem uns patos, né? Umas capivaras. Os gansos às vezes correm atrás, então fica esperto. É porque os outros têm muito cara de construidão, assim, sabe? É. Ele é um negócio que parece mais natural. Parece que as árvores... É, você pode, assim, embrenhar no meio do mato, se você quiser. Andar no meio das árvores, até se perder lá. Tem a casa do governador lá, né? Tem. Tipo, numa casa de campo lá do governador. É, e tem umas atividades lá, né? De manhã tem aula de yoga, né? Tem uns curso negócios. Curso de fotografia, tem muita coisa pra fazer lá. Tem uns campinhos também, né? Onde o pessoal joga futebol. Mas lá é panela. Tem que ser da galera pra jogar. Ah, tá. O Ítalo já vetou. É panela, pessoal, não vão. Nenhum joga futebol se lá, você viu? Se você quer jogar futebol, vai. A não ser que você seja de uma panela, então convido o Ítalo, por favor. Não, se você for lá com a sua bolinha embaixo do braço, você não vai jogar, não. É, e assim, ali é... Já tem, né? É bem... natureza e tudo, né? É, a Zona Norte, eu acho que ela é mais próxima da natureza, assim. Tem mais mata virgem próximo. É, a Serra da Cantareira mesmo é um dos maiores... Não sei como dizer isso, mas, tipo, complexo natural, assim, sabe? De árvores, tudo que não foi construído, não foi planejado. É uma área de reserva, né? Então não pode ser destruída, né? Até eles queriam fazer passar o Rodoanel e não sei o que, mas não autorizaram justamente pra não desmatar. É, pra quem não sabe, Serra da Cantareira é onde caiu o avião dos Mamonas. É, foi por isso que ela ficou famosa, né? Senão ninguém conheceria a Serra da Cantareira. É, acho que é. Só quem é da região conhece, né? Uhum. E olha lá ainda, porque uma vez eu tava aqui no Tremembé e a pessoa falou, ah, onde você mora? Eu falei, na Serra. Ele, na Sé? Nossa, longe? Eu, não, Sé não, filho, Serra. Que é longe também, né? É bem longe. Núcleo Engordador. É, então, é um dos parques... É um lugar que você vai pra engordar, gente? Olha, se for esse o caso, eu não quero mais ir lá, porque eu tô tentando emagrecer, mas de engordar, mas tem muitas cachoeiras lá, né? Na verdade, você tem que pagar pra entrar. A Pedra Branca é diferente do Núcleo Engordador ou é um negócio só? É diferente. São duas... É outro lugar? É outro lugar. Eu acho que a Pedra Branca é perto do Horto, não é? É. Eu não sei de nada, nossa. Isso que você mora aqui, né? É, eu morei muito tempo fora, né? Ah, desculpinha. Eu só morei um ano fora de São Paulo, na verdade. Mas o lugar que eu morei, eu conheci mais do que eu conheço São Paulo, porque era muito pequeno. Conheci igual a palma da minha mão, porque só tinha 20 mil habitantes. E um dia você conheceu tudo lá. Todo mundo, fiquei famosa rapidinho na cidade, porque era paulista. Não, mas o Núcleo Engordador tem que pagar, assim como tem o parque... Tem a Pedra Branca, tem o Parque da Água Branca, que fica bem no meio da serra, que também... O Parque da Água Branca? Águas Brancas. Ah, tá. Alguma coisa assim. Só que assim, eu particularmente não acho barato, porque R$18 só pra você entrar no parque, sabe? Que teoricamente era pra ser uma diversão simples e gratuita, então R$18 por pessoa pra entrar no parque, eu acho que é... Mas é um parque normal, assim como o Horto, e você tem que pagar pra entrar? É, não faz muito sentido, né? Pois é. Então, esse parque das águas claras, águas brancas, eu passo na frente todo santo dia, mas eu não consigo decorar o nome. Mas assim, eu nunca fui, não pretendo, porque eu acho absurdo eles me cobrarem por eu aproveitar da minha própria natureza. Então, eu aproveito fora de lá mesmo. Mas é, o Núcleo Engordador é basicamente isso, é a mesma, né? Coisa, é um parque, é um núcleo de cachoeiras, é, né? É, tem umas cachoeiras lá e tudo. Pra você que fala que São Paulo é uma selva de pedra, que não tem nada, A gente falou muitos parques, né? E muita natureza. Tem várias zonas de São Paulo, na verdade. Alguns que dá até pra interagir com os bichinhos. São Paulo é uma cidade difícil, né? Pode ter o verde que for, não dá tempo de você ir nesses lugares. É porque é muito grande. Eu acho que o problema é porque São Paulo é muito grande e você tem que se deslocar muito pra chegar de um lugar pro outro. Então a gente normalmente mora na Zona Norte, mas trabalha na Zona Sul. Ou mora na Zona Leste, trabalha na Zona Oeste. Então a gente demora muito tempo nesse trajeto, se deslocando. Então você acaba não tendo tempo pra fazer muitas coisas e visitar os parques e os lugares que tem aqui na cidade, né? E também no final de semana, você acaba optando por fazer alguma coisa mais próxima. Porque pra você ter que viajar pra outro lado de São Paulo, pra ir num lugar que já tá cheio, não tem tanto lugar pra estacionar. E aí você acaba passando mais estresse do que aproveitando, né? Então esse é um empecilho. Agora São Paulo é uma cidade cheia de truques, né? Quem vem de fora pra cá, vem de outra cidade pra trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa, ela se ferra muito, meu, porque qualquer lugar que você vai tem algum truque. Ah, eu vou pra República, lá você não pode ir de carro, você tem que ir de metrô, tem que ir de... Ah, eu vou pra não sei onde, lá você tem que ir de carro, porque senão você não chega, é muito longe, não tem ônibus. E metrô, tem horário pra ir, estação certa pra descer, às vezes a estação mais próxima do lugar é a pior estação pra você desembarcar lá, pra ir. É melhor você andar pra chegar. É, então, e é assim, a maior parte das coisas são difíceis, né? Nem tudo, mas tem metrô, tudo bem, o metrô cresceu bastante, tem muitos quilômetros de metrô, mas ainda tem muitos lugares que o metrô não chega e que é difícil o acesso, né? Então, principalmente pra pessoa que mora nos lugares mais periféricos, não tem muito acesso. Às vezes a pessoa tem que pegar dois ônibus pra chegar no metrô, pra fazer várias baldeações, pra depois pegar mais dois ônibus pra ir não sei onde, sabe? E se for de carro também, às vezes você chega a ficar 2 horas. Daqui da Zona Norte até lá próximo ao Morumbi, eu já cheguei a demorar 3 horas de carro, sabe? E você chega exausto, cansado, de saco cheio, você tá com vontade de matar todo mundo na hora que você chega. Então, é difícil. A gente acaba deixando boa parcela da nossa vida dentro do carro, né? No trânsito. É, então, acho que a vida em São Paulo, apesar assim, de ter todos os parques, todos os bares, todos os restaurantes e tal, a vida em si é muito sofrida, assim, aqui em São Paulo, sabe? Eu acho que independente de classe, é difícil pra todo mundo, porque você tem uma rotina pesada, porque tudo é longe, tudo tem trânsito, tudo tem fila. Paulista ama fila, nunca vi isso, às vezes não precisa, mas às vezes tem 3 caixas, mas todo mundo vai no mesmo, só pra fazer fila. Então, é difícil morar aqui, não é uma cidade, assim, simples. É, pra quem morou em outros lugares também percebe que o povo paulista, ele é diferente. É um pessoal mais frio, não cumprimenta tanto. Colega de trabalho acaba não virando amigo pessoal. Não mistura as coisas, não, né? Não mistura. É um pessoal muito profissional, muito direto também. É, então, que às vezes em outras cidades, assim, por exemplo, no meu trabalho eu falo com gente do país inteiro. E aí o pessoal, por exemplo, do Nordeste liga, ao invés de mandar e-mail e conversa, você passa meia hora conversando, até falar do negócio do trabalho. Paulista às vezes não fala nem oi no e-mail, já manda e-mail só com uma linha falando assim, coloca isso, isso, isso no meu site. Aí você, tipo, oi, a pessoa não fala nem atenciosamente, sabe, fala nada. É uma frase objetiva, é, direto, muito mais pá. Objetivo, né? Uhum. Direto e reto, chegou no ponto e é isso aí que interessa. Mas às vezes, né, eu ia falar que é cultural, mas é mesmo. É o povo de São Paulo que como tá acostumado com essa vida, que você tem que otimizar seu tempo pra fazer as coisas, então menos é mais, sabe? Quanto menos você gasta de seu tempo, mais tempo você vai ter pra fazer as suas outras coisas, né? Com certeza. E a gente, né, os paulistanos, você acaba desenvolvendo novas habilidades, né? Então você aprende a fazer unha enquanto dirige, né? Passar maquiagem no ônibus. Essas coisas que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida em São Paulo pra você conseguir otimizar seu tempo. É, porque você passa muito tempo no trânsito. Se você não conseguir achar uma outra atividade, assim como ouvir podcasts, você acaba ficando maluco, com né? Com certeza. Ah, se eu não ouvisse podcast, eu acho que eu não ia conseguir, não. Não dá conta, né? Nossa, é muito difícil ficar no trânsito. Quantas horas você fica no trânsito, Ítalo? Olha, eu acho que eu fico umas 2 horas por dia só. Uma já pra ir, mais. Uma pra voltar. Já fiquei mais. Eu pego um trânsito pra ir, tipo, 1 hora assim, pra ir pro trabalho, eu saio do trabalho, pego mais 1 hora e alguma coisa de trânsito pra ir pra faculdade. Aí da faculdade pra casa de noitão, é sem trânsito, né? Você, Carol? Ah, eu pego umas 3 horas e meia, mais ou menos, 4 por dia, porque é 1 hora e meia até 2 horas pra ir, mais 1 hora e meia até 2 horas pra voltar, dependendo do dia, né? Quando tá chuva, ixi, até 5 horas, porque São Paulo para realmente quando chove, né? E é uma boa parte do seu dia, né, que você perde dentro. Às vezes eu passo mais tempo no trânsito que dormindo. Ah, sim, eu também. Não, várias vezes eu já fiz isso. Você perde muito tempo no carro, a hora que você chega em casa tem um monte de coisa pra fazer, aí quando você vai ver, você foi dormir super tarde, acorda cedo pra ficar no trânsito de novo e... Eu já recusei proposta de trabalho porque ia pegar muito trânsito. É difícil, meu. Ah, mas assim, tirando isso, eu acho São Paulo uma cidade, tem uma diversidade cultural muito legal. Tudo que você quer, você encontra aqui, sabe? Então, poxa, se você gosta de quadrinho aqui, você vai encontrar. Se você gosta de cinema aqui, você vai encontrar. Se você gosta de natureza, tá bom que aqui você não encontra natureza em todo lugar, mas aqui você acha também um lugar pra você, sei lá, abstrair, espairecer sua mente. Então eu acho, assim, o bom de São Paulo é isso. Você consegue transitar em vários ambientes aqui nessa cidade. E a diversidade cultural é muito legal, porque aqui tem de tudo, né? Então, que nem a gente falou, a maior colônia japonesa fora do Japão fica em São Paulo. Você tem tudo quanto é nacionalidade, sabe? Do próprio país, assim, tem gente aqui do Brasil inteiro, sabe? Então, você, às vezes, no próprio local de trabalho, tem gente de vários lugares diferentes e com isso a gente cresce, né? Porque você Sim. conhece um pouco de tudo. E a gente tem acesso a essas culturas, né? Então, por exemplo, na feirinha lá da... Que eu falei Benedito que tinha. Calixto? Isso, a feirinha da Benedito Calixto tem comida, por exemplo, paraense, o tacacá no tucupi. Meu, você não encontra isso em outros lugares, sabe? Se não for aqui em São Paulo, se for pro sul, muitas vezes você não vai saber o que, que o povo come no norte, porque não tem essa, essa diversidade, né? Então é isso, se você não é de São Paulo, gente, venha conhecer, porque realmente vale a pena. E é isso aí. Mais algumas colocações? Não, eu acho que tá bom. Não venha pra São Paulo, essa é a minha colocação final. Já tem gente demais aqui, meu. Tem muita gente. Não cabe. 11 milhões de habitantes. Ah, não venha morar, né? Porque eu acho que você não vai ter uma qualidade de vida tão boa quanto você acha que você vai. Porque muita gente vem de outros lugares achando que, nossa, minha vida vai mudar quando eu for morar em São Paulo. E eu vai acho mudar, que... vai mudar pra pior. Né? Com certeza. E eu, assim, tem muita gente querendo sair de São Paulo, porque a qualidade de vida aqui não é tão boa, né? Que nem a gente falou, é muito estressante morar aqui, porque você tem que abdicar de muitas coisas pra poder trabalhar e pra poder viver bem. Tipo, da sua sanidade. Da sua sanidade, é uma delas. Acredito que São Paulo é um lugar bacana, assim. Ah, mas eu, assim, daqui a uns anos, pretendo me mudar pra fora de São Paulo. Ah, eu também. Porque aqui não, é um lugar pra você, assim, crescer profissionalmente, porque tem tudo pra você conhecer. Mas, assim, quando eu ficar um pouco mais velha, sabe? Não faz sentido você ficar aqui, porque a rotina é muito difícil, sabe? Eu conseguiria ter uma vida mais simples, mas mais feliz até, sabe? Em outro lugar. É, não, o custo é muito alto. E a gente chega num limite. Tem uma certa hora, assim, que você fala, não, agora não dá mais. Tem que sair, porque não tem jeito. Exato, a gente se fode pra caramba, porque a gente tá na fase de se foder mesmo e até aí já estamos acostumados, né? Mas não pretendo continuar morando aqui a vida toda. É, a gente cria esse costume ridículo de sair com blusa, guarda-chuva, capa de chuva, tudo, porque acontece tudo no mesmo dia, né? Ah, tem isso também, o clima aqui é bem... Bem certo, bem instável. Você sai de dia, tá chovendo super frio. Aí à tarde tá mega calor que você não sabe o que fazer, porque você só tá com roupa de frio. Então o paulista se acostumou já a colocar uma roupa de calor, mas carregar 1.500 casacos, né? É, normalmente coloca uma regata, aí você coloca mais uma blusa por cima, um casaco, um cachecol. Deixa a bota no porta-malas, leva o guarda-chuva, uma touca, uma luva, caso esfrie mais ainda, né? Porque tudo isso pode acontecer no mesmo dia, né? Nossa, mas você tem que carregar tudo dentro do carro. Tudo. Meu carro é tipo... Eu penso muito em comprar um trailer, sabe? Porque ia facilitar muito minha vida. Porque eu demoro muito. Imagina se eu chegasse no trabalho, aquele dia daquele puta sol, puta calor, eu pudesse tomar uma ducha rapidinho, sabe? Antes de entrar de volta no trabalho. Não, São Paulo, acho que tá perto de chegar no nível do Japão, lá onde eles têm aquelas cápsulas lá que você aluga e dorme lá mesmo. Nossa, sabe? Esse é meu sonho. Sério, eu amo dormir depois do almoço e a coisa que eu mais sinto falta era poder fazer isso. Não, aqui você cria hábitos estranhos, né? Você dorme no almoço, chega em casa e você não dorme porque você tem que fazer outras coisas. Eu não durmo na hora do almoço, não. Eu também não. Ah, tá. Eu durmo às vezes, confesso. Eu já tenho até uma almofadinha no carro, que às vezes eu durmo na hora do almoço. Não, eu conheço muita gente que vai mais cedo pro trabalho pra não pegar trânsito e poder dormir mais lá no estacionamento. Já fiz. Eu não consigo dormir no carro, então eu não tenho esse problema. Não consegue? Não. Meu, é que às vezes eu chego no trabalho, só que eu já tô tão cansada que às vezes eu dou, tipo, 5 minutinhos no carro antes de sair, sabe? Tipo, só pra seu corpo liberar aquela energia, assim. E aí já aconteceu o dia de rodízio, eu pensei, meu, eu tenho muita coisa pra fazer, vou chegar antes. Aí eu chego 7 horas da manhã e falo, puta, eu tô com muito sono, vou dar uma dormidinha rapidinho. Aí eu acordo só 9 horas. Meu, já cheguei, assim, no trabalho por causa de rodízio 4:30 da manhã. Nossa, mas 4:30 da manhã, rodízio é 7. Saía de casa 4:30 da manhã, ah, né, tá. Pra chegar antes das 7. Então é isso, ficamos por aqui hoje. Você que quer comentar ou interagir com a gente de alguma forma, recomendo entrar no site tatubola.net. Lá você vai encontrar links para o nosso Facebook, nosso Twitter e principalmente o formulário de comentários que tem no próprio, na própria postagem. É, ali é o melhor lugar para você interagir com a gente. Ouça os anteriores e aguardo vocês lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Vai ser do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Só que não. Pobre paulista.